Brasil do Salvador, bom dia. Papa Romeu, Bravo Zulu Eco, informação Delta, copia. Brasil Zulu Eco, autorizado Serra Bravo, Bravo Hotel, via DCT Coral, UF 677, restante conforme. Nível 240, saída da El Coral, decolada 197 com curva à direita. O código é o 51125 e o controle 1208. Bravo Eco autorizado, Serra Bravo, Bravo Hotel, nível de voo 240, Coral, Dael, e após o oficina 77, roda do plano de voo. Decola Dael Coral, decola 17 com curva direita, acima com 121, controle 20.80, Bravo Eco. Bravo Zulu Eco, saída Dael Coral, Dael com transição Coral. Gente, Dael transição Coral, decola da 17 com curva direita, o Bravo Eco. Correto, chama pronto para acionamento. Chamarei, obrigado. autorizado o acionamento. Reporte para início de táxi, confirmar a autonomia. Ciente, reporte para início de táxi. Autorizado táxi via parte principal Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama a torre, novamente para táxi até a cabeceira no 7, o ajuste no 0 no 3. Papa Romeu Bravo, Zulu Eco. Na Quebec, torre no 8, decimal 95, Papa Romeu Bravo, Zulu Eco. Salvador, passar para o Rio Bravo, Sul, Eco. Prossiga. Vai para... para o cruzamento, o posterior ingresso na cabeceira do acesso aqui. Autorizado a ingressar via... Tá, já ingressou na Quebec, sem problemas. É autorizado o senhor ingressar via pista, cabeceira 35. Tá autorizado a ingressar via Quebec, cabeceira 17, após o campo. Afirmativo, grato. Livre decolagem no 7, vento calmo. Livre decolagem, vento calmo, tudo é. Bravo do Leco, decolou 10, controle no 208. 208, bom dia. Salvador, Papa Romeu, Bravo Zulu Eco. Bravo Zulu Eco, contato radar, e mantenha o nível 240 e a saída da ela. Subindo para o 240, na Dael, Zulu Eco. Controle, com referência, autorizaria Coral para o Bravo Zulu Eco? Foi direto Coral Bravo Zulu Eco. Coral Eco. Alô, bom dia. Rota Tango, Quebec. Primeira nave chamou o sol. Felipe, Rota Tango, Quebec, Rota 3. Prossiga. Para giro em marcha lenta, já em acordo com a Infraero. Ciente, reporte no TR. Quebec. Alfa Romeo Bravo Zulu Eco. Chame Recife, 125 decimal 1, alterno 933 decimal 25. solo, Papa Tango, Quebec, voltando. Sim. Informe de resposta dos motores. Gente, obrigado. Bom dia.